Essa noite eu acordei assustado. Sonhei que pilantra tinha me matado. E o que é pior, não tinha vaga no inferno nem no céu. A que recorrer, renegado fel e o mel. Porra, porra, porra, que vida louca. Não dá pra fugir, já comecei e vou até o fim. Eu vou até o fim. Mas o que vou fazer está no sangue. Minha ambição é maior e meus calibres são grandes. Senhor, perdoa-os porque eu não fiz por onde. Conta pra pagar, vixe, tenho de monte. Até hoje a minha consciência me cobra. Os diversos malucos que eu já mandei pra cova. Pra ficar numa boa, numa melhor. Várias minas da hora, armas pó. Um gangster a nível estrangeiro. Ou melhor, Dom Pablo Escobar brasileiro. Prau, prau, prau, prau. Vagabundo, deu mancada no crime. Aí tá fora do mundo. Mas um dia isso vai mudar. Eu tô ligado que vai mudar. Mas um dia isso vai mudar. Se não for tarde, vai mudar. Às vezes, confesso, me dá um medo do caralho. De ser só mais um prontuário arquivado em um fichário. Tente ficar distante. Se você não se assemelha nem um pouco com meu semblante. Enfim, onde é o inferno pra você, é o paraíso pra mim. Filho único e querido, eu tinha que ser. Pai, antes de morrer, o neto eu deixo pra você. Namorar é bom, casa tem seus cuidados. Desempregado, fudido e mal pago. Longe de playboy, sempre moleque de rua. Realidade nua e crua, aí fica na sua. Mocinho ou bandido, eu desempenho meu papel. Tô ligado que quando morrer, não vou pro céu. Um belo dia andando por aí, tive um pressentimento que o pior estava por vir. Mesmo sem distinguir, o sangue subiu. Eu não sabia o que era, a mente foi a mil. Eu tinha a impressão que tinha chegado o meu dia. Dois malucos caminhavam na direção que eu ia. O perigo me ronda, me deixa indeciso. Fodeu, por muito tempo preciso estar vivo. De repente um branco, não sei aonde estou. Plum, plum. E o pior que um deles me rajou. 20 anos de idade pela frente, uma vida toda. Morrer assim de maneira brusca, o dono da boca. Deus não se alegrou com a minha morte, não. No inferno, jaz, mais um vilão. Antes de passar pro lado de cá, eu ainda escutei uma voz me dizendo, é gêmeos Ney. Era tudo o que me faltava. Dois filhos lindos pra alegrar minha casa. Agora só me resta lembranças. Pelo que fiz, ganhei o inferno como herança. O sofrimento começou na alma e nos olhos. Não tinha lugar melhor do que a minha cabeça para os meus miolos. Mas um dia isso vai mudar. Eu tô ligado que vai mudar. Mas um dia isso vai mudar. Se não for tarde, vai mudar. Fodeu, agora é tarde pra me arrepender. Apertei o botão e fiquei pra ver. Pra ficar numa boa, numa melhor, várias minas da hora, armas pó. Tenho muita conta aqui pra ajustar. Plombei velhos inimigos que há muito tempo mandei pra cá. Mas Deus ainda é meu pai de honras e encantos. Analisa meu caso, semeia novos prantos. Só agora eu subi da valor. Fui o pior na terra, no inferno eu prego o amor. Oh, oh. Único lugar que restou. Mas um dia isso vai mudar. Eu tô ligado que vai mudar. Mas um dia isso vai mudar. Se não for tarde, vai mudar. Mas um dia isso vai mudar. Eu tô ligado que vai mudar. Mas um dia isso vai mudar. Se não for tarde, vai mudar. Mas um dia isso vai mudar. Eu tô ligado que vai mudar, mas um dia isso vai mudar. Se não for tarde, vai mudar. Um dia isso chega ao fim.